Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Musical Park. Eu sou a Joana Santos. Gostaram das músicas que ouviram à entrada? Pois é, no nosso parque musical a boa disposição está sempre por cá e a boa música também. Para vocês que estão aí desse lado dançarem e aproveitarem. Estão preparados? Vamos continuar com Nananá, na voz de The Weeknd. Uma grande música, na minha opinião. Este senhor, do Hip Hop and R&B, sem dúvida que quando atira cartas, atira e muito bem. Vamos à música, vamos continuar a aproveitar, dançar, curtir nesta nossa tarde de sábado, exatamente 6 de novembro do ano de 2010. Vamos continuar a dançar, aproveitar e, claro, boa disposição e descontração. No stress, só relax para todos vocês. Até já! It's been so long. That I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. Put your loving hand out, darling. Right now, we

too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. São, sem dúvida, muito bons os sons que estamos a ouvir hoje. Vamos já de seguida ficar com Jordan Sparks, com uma grande música. E logo depois, Beyoncé faz-nos companhia também com Know Is Hello. Duas grandes músicas que ficam já para ti, já de seguida aqui no teu Musical Park. Já sabes que aqui é só aproveitar, dançar e deixar o tempo passar. São 90 minutos de descontração, no stress, muito relax para ti que estás aí desse lado. Fica por aí e daqui a alguns minutos eu estou de volta para te trazer mais música. Still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. always have you. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your grace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Nossos primeiros 45 minutos do nosso Musical Park. Vamos ficar com Bay Shunter com Angel in the Night, uma grande música. Logo depois, Grudges Project Infinity com Class Vocal Edit. São estas as duas músicas que ficam para o final da dos nossos primeiros 45 minutos, da nossa primeira hora do Musical Park. Depois do intervalo, nós voltamos com mais música para ti. Fica por aí e já sabes, no stress. Até já. You are my light in the dark. You are the being in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind. Your eyes are burning up my skin. And I'm so happy when I see that you are smiling back at me. Surely burn marks on the ground. Thank you, God, for what I've let me hold you now, just like this before you start to cry. You are my light in the dark. You are the beating in my heart. That is not enough. Will I ever be by your side? Trust in me, and you will find.

Olá, sejam bem-vindos à segunda hora do nosso programa Musical Park. Pois é, estamos cá com muito mais música. Começamos com Gwen Stefani, esta nossa segunda hora. E vamos continuar agora com a Shakira, que vem já de seguida acompanhada por Alejandro Sanz. Uma grande música, pois é. É o que vamos ouvir já de seguida aqui no teu Musical Park. Já sabes que estamos aqui durante mais alguns minutos, repletos de música e boa disposição para ti que estás aí desse lado. Fica cá pelo nosso parque e deixa-te levar pela nossa música. Até já! Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Yeah. can lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance for me? Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Feel good.

danço. Falei com os DJs pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Chegamos mesmo ao fim do nosso Musical Park de hoje. Vamos embora, mas já sabes, já de seguida vem o Alma Lusa com Carlos Bonaparte, sempre com o melhor da música portuguesa. 3 horas que ele vai estar convosco e que vos vai trazer boa música e, claro, sempre a destacar o nosso valor nacional a nível de música, que, diga-se, é muito. Mas vamos terminar com a Praising, música dos Muse. É uma das músicas que termina a nossa segunda e última hora do nosso Musical Park. Da minha parte é tudo por hoje, mas já sabes, no próximo sábado, às 3h30, estamos de volta aqui na tua rádio Antena Web para mais música e descontração. Já sabes como é? No stress e muito relax para ti que estás aqui connosco. E claro, e se só chegaste agora, então aproveita o restinho que temos para ti, fica bem? Para a semana estamos de volta no teu Musical Park para muito mais música. Até para a semana! Somebody. Now all that I need is all I see.